No Nordeste se pode nadar nas piscinas naturais de Alagoas, ver os golfinhos em um passeio de barco pelas ilhas de Fernando de Noronha, participar do Carnaval de Recife, assistir a uma sessão de candomblé na Bahia, navegar pelo Rio São Francisco, visitar a cidade histórica de Olinda, passear de jangada em Porto de Galinhas, comprar artesanato na Feira Livre de Caruaru, ver as tartaruguinhas sair dos ovos na Praia do Forte, fazer um passeio de jipe pelos Lençóis Maranhenses.